Poema Bichos Remadores. Bem-vindos, bem-vindos, malta. Apresento-vos os bichos mais altamente de sempre. Se é a coisa que me exalta. Cientista, coloca-te na linha da frente. Estava eu junto à piscina, quando vejo algo a se movimentar. Aproximo-me com ar traquina, acabando por me encantar. Uns bichos que pareciam ter remos, caçavam insetos de forma espetacular, deixando-me muito curioso e com vontade de os estudar. Mas como eles haveriam aparecido ali? Perguntava eu. Nunca vi estes bichos em lado nenhum, constatava eu. Devem ser uma espécie única da minha piscina, raciocinava eu. Tenho que os proteger para evitar a sua extinção, calculava eu. Então lá ia eu, no início de todos os verões, retirá-los para dentro de um alguidar. O trabalhão que deu, em todos os serões, arranjar insetos para os alimentar. Batizei-os de bichos remadores, guardando-os à espera dos amadores, dos investigadores. Mas, leitores, sabe o que é engraçado no meio disto tudo? É que mais tarde descobri que estes bichos conseguem voar. Não são uma espécie rara, nem única da minha piscina. Simplesmente foram lá parar. E quando me perguntavam se queria ser cientista, a minha resposta era que não. Não queria. Já tinha esta conquista e mais já seria em demasia. Só aqui uma nota importante. O nome científico dos bichos remadores é Notonectidae. Eu costumava batizá-los de aranhas de água, uma vez que era como se eles utilizassem a água como teia para aprisionar os insetos. Espero que tenham gostado do poema. Beijinhos e abraços.